Falei que era rápido, então já estamos de volta. Por aqui também o Rafa Barreto no violão, o Péricles Bonfim no pandeiro, que daqui a pouco ele vai me ensinar a tocar pandeiro, que eu estava vendo um vídeo, o cara ensinando, ele falando assim, essa parte da mão, dedão, pá, pá, e eu comecei, só não tenho o pandeiro. E, claro, ela está por aqui, Emily Coelho. Gente, Emily Coelho tem apenas 14 anos de idade, ela canta desde os 6 aninhos, começou como vários artistas, né, que a gente recebe aqui, sempre tem essa história, começou na igreja, e ela começou também, né, cantando gospel e tudo mais, e aí se apaixonou pelo samba, fanzaça da Alcione, né? Fez uma campanha muito interessante pra galera conhecer a Alcione, seguir a Alcione, a ponto de que a Alcione mesmo, né, notou que ela estava fazendo essa campanha, entrou em contato com ela, a produção, e daqui a pouco ela própria vai contar essa história e qual foi o resultado disso, né? E a Emily, ela gosta do samba, ela tem um estilo, né? É uma coisa, você vai ouvir daqui a pouquinho como ela imposta a voz, como ela trabalha a voz, muito interessante. E ficou conhecida no Brasil inteiro, né? Eu tava vendo, antes de vir, tava vendo o vídeo do Raul Gil, né? Ia falar pra vocês. O Raul Gil, que apresentava o Shadow Brasil Jovens Talentos no SBT, ele super elogiando ela pela sua performance, né? Ela também foi segundo lugar no concurso musical Eu Canto Kids, aqui em Vitória da Conquista, no Shopping Conquista Sul, que aconteceu no ano passado. E enfim, ela também é ativista, ela sua rede social aí, ela sempre tem umas palavras interessantes, assim, uns assuntos bem legais. Mas vamos logo aqui abrir esse microfone, deixa eu ver se tá tudo certinho. Vamos ver se tá funcionando aqui. Boa tarde, Emily. Boa tarde. Menina, como é que você tá? Ai, eu tô bem, graças a Deus. Você, mas Emily, 14 anos. Sim, há 14 anos. Do alto dos seus 14 anos e já tá com essa experiência de participar de um reality show, né? Sim, de Alcione. E eu vou contar a história todinha pra vocês. Não, a questão, o reality show foi antes de você conhecer a Alcione virtualmente, não é isso? Sim, foi. Como é que foi essa questão? Você se inscreveu, o nome do programa é do SBT, né? Sim. Como é o nome do programa? Jovens Talentos, Shandong Brasil. Como é que foi que você teve essa ideia de... Alguém te indicou, falou, ou te inscreveram? Foi assim, os meus pais, eles já estavam com a ideia de me inscrever, né? Para eu estar indo para o Shandong Brasil. Aí eles me inscreveram, depois de uns 2 dias, me falaram que... Mandaram mensagem para minha mãe, falou que eu... Vou participar do Shandong Brasil. E aí foi uma alegria tão grande. Eu chorei de alegria, de verdade. Eu fiquei muito feliz. A gente agradeceu muito a Deus desde o primeiro lugar. E foi uma experiência muito massa. Isso foi no ano passado? Sim, foi. Então você tava o quê? 13 anos? Sim, e lá... E eu também tava doente, entendeu? Eu fui cantar doente e tal. Mas... Foi uma experiência tão boa, sabe? Eu fiquei muito feliz. E como foi na hora que você chegou lá, né? Como é que acontece? Eles colocam você numa sala com outras pessoas, ou você fica num lugar separado? Como é esses bastidores? Eu pergunto, não só por curiosidade, porque muitos artistas, muitas pessoas que querem cantar, ouvem nosso programa, né? E de repente você pode até dar essa palhinha para quem pensa também, porque muitos outros reality shows virão e estão vindo, né? Como é essa experiência? Você ficou nervosa? Você fez amizade? Como é na hora que você chegou lá? Olha, eu cheguei, né? Fiquei bem feliz, eu interagi, fiquei em uma sala, juntos com os participantes que já estavam no programa. Uhum. Aí eu fiquei em uma sala, conversei, tirei foto, e aí eu fui perdendo um pouquinho mais o nervosismo, né? Aí, quando chegou, falou que era pra gente ir, né, para o programa e tal. Aí, quando chegou a minha vez, eu fiquei nervosa, eu confesso. Mas eu relaxei, pensei, eu aproveitei o meu momento. E ali foi uma experiência que eu não sei nem, sabe, explicar, porque foi tão bom. Aí eu cantei, foi muito divertido. E você não ficou com medo, assim, de falar, ai, se na hora eu desafinar? Como é que você controla? Porque, assim, todos nós, às vezes, nós temos o pensamento negativo, né? E eu tenho muito isso, às vezes. Tudo que você pensa que pode dar errado, eu penso. E, às vezes, a gente não tem que estar tão preocupado. Você tem que pensar, como diz a música do Titã, só quero saber do que pode dar certo. Não é isso? A gente tem que pensar no que pode dar certo, mas a nossa tendência é pensar no que pode dar errado. Você é uma menina, uma criança praticamente, como você controlou isso de domar essa questão de pensar no que podia dar errado e jogar duro como você jogou, assim? Bom, os meus pais sempre me ensinaram que tem que pensar positivo. Uhum. Eu pensei bem positivo, pensei assim, esse é o meu momento, eu vou dar um show e eu vou conseguir cantar. Aí eu primeiramente fiz exercício de voz, vocal, tudinho, e consegui, né? Graças a Deus. Que maravilha. Mas antes da gente, a gente ainda vai falar com o pessoal aqui, tem que falar com a pessoa aqui. Deixa eu tirar seu microfone um pouquinho aqui. Tirei aqui na força bruta, quase que eu quebro o fio, pra falar com a sua mãe, que sem ela você não estaria aqui. E ela tá aqui, que além de mamãe, ela é fã, ela é meio que assessora também de imprensa, que ela fica fazendo foto e tal. E quando ela chegou, eu falei, você é irmã da Emily? Ela falou, não, eu sou a mãe. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Isso. Ana Paula, e esse orgulho aí dessa sua filha, que tem um futuro promissor, como é? Você preparou ela para isso? Foi uma surpresa? Quando é que você descobriu que tinha uma filha talentosa, cantora assim? Então, é incrível, cada dia mais, né? Cada música que a Emily canta pra gente, porque eu sempre falo pra ela, nós somos fã dela número um de casa. Desde pequenininha, né? Que ela era fã de microfone, ela brigava na igreja, assim, pra pegar o microfone de quem tava. Olha aí. E assim, foi algo, eu lembro, eu nunca esqueço disso, eu gosto de contar que quando eu tava grávida dela, com 3 meses eu tinha marcado uma consulta. E nessa consulta eu iria fazer como é que fala pra ver, né? O ultrassom. Sexo, ultrassom. E ali eu tive um sonho. E no sonho uma voz falava assim, olha, a criança que está no seu ventre é uma menina e ela vai ser uma grande cantora. E o nome dela vai se chamar Emily. Você teve um sonho assim? Tive um sonho. Meu Deus. E aí, assim, quando eu fui fazer a ultrassom, cheguei lá, a médica não teve nem trabalho. Eu já olhei e falei, é uma menina. E eu lembrei na hora do sonho, botei o nome dela de Emily. Por que Emily? Tem algum motivo ou não? Justamente por causa do sonho, porque até então eu não sabia, né? Mas no sonho já falava o nome também? Sim, falava que o nome da, que seria uma menina e o nome seria Emily. E ela seria uma grande cantora. Que história incrível. Aí pronto, aí já nasceu na barriga mesmo, quando eu vi alguma música. Música, começava a chutar, dançava na barriga. E você não canta? Nada. Então, na família não tinha essa questão de tradição de cantores? Então, a gente vem de uma família assim, de locutores e tudo, assim. Agora é mesmo? Agora cantou mesmo, não. Locutor de rádio, assim, né? Sim. Alguém já trabalhou em Conquista? Alguém assim? Aqui em Conquista não, mas em Salvador tem meus primos, né? As primas. Tem um tio que canta também no Rio de Janeiro. Olha que maravilha. E assim, o pai dela também, eu falo pra ele que ele tem jeito de locutor. Mas eu mesma não. Tá certo. Então assim, aí eu via, né, sempre ela gostando de microfone, então sempre eu filmava, tirava foto e postava. E o pai dela fez Instagram e aí a gente foi fazendo os vídeos. E como aí, foi? Ah, pode falar. Aí a gente começou a investir nela, né, no sonho dela. Ela falava que queria ser cantora e tudo. E até hoje tá aí, né? Cada dia mais se desenvolvendo. E ela falou agora que essa questão dessa certa segurança dela, de pensamento positivo, ela acreditou a você, né? E rolou mesmo isso, que como ela só tinha 13 anos, então você começou passar essa segurança pra ela de que idade? E o que você dizia a ela, assim? É, uma coisa que eu pergunto a ela todos os dias, eu falo assim, eu pergunto a ela, Emily, é isso que você quer, é isso que você sonha, você não precisa fazer algo que você não queira. E ela fala, não, mãe, eu amo a música, eu quero ser cantora. E assim, a gente sempre fez da nossa sala assim, um palco pra ela. Uhum. A gente fazia de Raul Gil, se fazia de The Voice, então a gente aplaudia, a gente virava cadeira. E um dia ela até me perguntou assim, ela falou, mãe, porque ela já foi muito assim rejeitada antes, né, de cantar nos lugares. E teve ela tentou cantar e não deram muita oportunidade. Quando ela tentou, ela tinha quantos anos? Ela tinha uns 12, 13. Aí o pessoal achou que ela era muito novinha. Isso. Ah, isso aí não é danada. É, aí chegou um momento que entrou medo. Tipo assim, ah mãe, se eu for e o povo não gostar? E se eu for e eles não me deram a oportunidade? Aí eu falei pra ela e o pai dela viramos pra ela e falamos assim: se quando você estiver em qualquer palco, em qualquer lugar cantando, é só você olhar pra mim, pro seu pai e sua irmã, que nós vamos estar ali aplaudindo, rindo e torcendo por você. Poxa, e assim, toda vez que ela tá cantando em algum lugar, ela fica assim, olhando pra mim. Aí você meio, né, mentalizou agora essas imagens. Aí quando ela termina, ela fala assim: mãe, eu desafinei, eu fiz isso. Aí eu falo: você foi linda, como sempre. Que legal, que bonito aí, esse apoio seu e essa energia da família. E aqui a gente tá também com, é o Péricles? Ô Péricles, pega o microfone aí um pouquinho, boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bom? E aí, cara, você é o cara do pandeiro. eu adoro ver a galera vindo aqui tocar, porque eu tenho essa vontade de tocar, não toco nada, assim, só comecei a arranhar a gaita, assim. Mas, Péricles, qual o seu relacionamento com a família? Você também é parente? Como é que... Por que tu tá nessa aqui, assim? Aqui a gente, como a gente é da Quinta do Samba, e aí a gente, eu, Rafa, né, como fundador do Quintas, e Rafa também faz parte também. Quintas do Samba, né? Como é? Só explica o que é o Quintas do Samba, como funciona. O Quinta do Samba, cara, é uma roda de samba que é pra gente reunir todos os músicos de samba de conquista, né? Um projeto que a gente tinha lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, caí de paraquedas aqui, gente. Tem muito tempo que você é daqui? Tem 8 anos pra você ver. Vê que os outros falam, toma a água daqui. Ah, já fazer 8, tem 8 anos, né? Que eu tô aqui já. Vem passear. 8 anos. E aí, hoje não vejo mais sair daqui. Não vejo mais eu voltar pra São Paulo. É mesmo, curtiu aí. Entendeu? Então aí a gente montou esse projeto, reunindo toda a rapaziada. E aí, o projeto aí já vai pra 7 anos de Quinta do Samba. Uhum. Foi onde a gente teve a oportunidade de conhecer a Emily, onde ela fez umas participações com a gente lá na Quinta do Samba, na roda de samba nossa lá. E aí a gente fez esse vínculo aí, através do seu radar de talentos já detectou, falou, essa aí tem futuro, né? Vamos dar uma força, né? Que maravilha, vamos, cara. Vamos ajudar o próximo aí, porque até isso é legal pra gente, né? É mais um amirino querendo pra roda de samba. Então, que isso, maravilha. E Conquista precisa disso. Massa. Hoje eu tava comentando justamente sobre isso. A gente precisa mais de investimento na cultura de Conquista, até pra gente abrir esses espaços pra grandes cantores, receber isso. Um talento desse aí aqui. Não é, entendeu? Cara. Eu concordo plenamente contigo. É, nesse pouco tempo que eu tô aqui na UESB FM e nessas sextas, né, eu e Yasmin aqui, depois que sai, a gente chega, o olho brilha, assim, que a gente fala, nossa, como tem talento em Conquista, né? E vocês que vêm aqui, a gente fica percebendo, precisa realmente ser explorado de uma maneira melhor, né? Porque isso é um ganho para a cidade. É verdade. E você falou uma coisa muito interessante, é preciso um maior investimento na cultura da cidade para que possa não só dar vitrine para esse pessoal como ela e outros, mas descobrir, né? Com certeza. Garimpar, tem muita gente aí que ainda tá escondida, tem, né? Tem. Muito Conquista, tem muito músico bom, cara. Muito músico bom. Eu quando eu ando na noite tocando, eu vejo assim, eu falei, meu Deus, que tanto talento aqui e não é visto lá fora. Não é. E geralmente é aquela coisa que acontece, que o pessoal fala, santo de casa não faz milagre, não sei o que e tal. E muitas vezes é isso. Aí fala assim, como é que eu, vou falar aqui, como é que eu, Kaique Santos, conheci a Emily? Eu conheci porque ela teve que brilhar lá fora, num show de talentos lá de uma grande emissora, de um SBT da vida, pra aí depois a gente vai atrás e chama ela pra entrevistar. Mas ela já estava aqui há muito tempo. Por que eu não conheci? Então, são questões que realmente precisam ser discutidas, né? A gente precisa valorizar, quebrar um pouco esse ritmo de que primeiro a pessoa tem que brilhar lá fora para depois ser reconhecida na sua casa. O caminho deveria ser inverso, né? A pessoa deveria ser reconhecida na sua casa e aí ser incentivada a se mostrar para o Brasil. Está acontecendo muito ao contrário isso aqui em Conquista, né? É como eu falo, é um investimento e o lucro que não está tendo dentro da sua casa. É fora. Não é. Né? Então é tipo assim, sempre eu falo, é tipo, a pessoa ganha o dinheiro aqui e gasta lá fora. Quem vai lucrar é lá fora. É. Me lembra muito, até uma discussão, não sem querer mudar muito de assunto, que eu tava falando com um amigo meu sobre Glauber Rocha, ele fala, ah, o pessoal fala do Glauber Rocha, conquista, mas Glauber Rocha, quando tava em conquista, ninguém dava a mínima pra ele. Ele precisou sair de Vitória da Conquista pra poder se tornar o Glauber Rocha reconhecido, pra depois conquista ficar batendo no peito e falar, aqui é a terra de Glauber Rocha. Mas não tivesse ele saído daqui, até hoje ele deveria estar, né, ali. Como eu falei, conquista não precisa seria investir nada. Mais na cultura aqui. Conquista. Verdade. Precisa. E tá aqui também o Rafa Barreto, que é o cara do violão, né, Rafa? Boa tarde. Isso, boa tarde, Kaique, boa tarde, ouvintes da Rádio ESB. É uma satisfação, como o Pérez falou, né? Veio a nova geração, porque assim, todo mundo vai ficar velho, né? Todo mundo envelhecendo, então a gente precisa. Eu que eu diga. Que, como diz a música, não deixa o samba morrer, né? Então a gente precisa de novos talentos que vão agregando valor à música, né? Tanto conquistense como nacional. Eu, como sou amante do Chorinho também, fico muito feliz quando vejo uma galera brasileira, tem Clube Choro, tem uma molecada de 10, 12, 13 anos assim, tocando bandolim, tocando flauta transversal, pandeiro, tipo assim. Flauta transversal. De que ano? Bandolinista. Não é? Tem até um bandolinista chamado Ian Cury. Como é o nome? Ian Cury. Aqui de Conquista? De Brasília. Não sei como é que é a história. Ele era novinho. Pode até precisar depois, Ian Cury. Ele hoje mora nos Estados Unidos, já fez a faculdade, já foi aprovado no mestrado. Bandolinista. Né, que é um instrumento assim que não é tão comum assim, né? Como é o nome? Bandolim. É, bandolim. Era bandolinista. Caramba. E assim, era um talento. Mas por quê? Porque lá atrás, na infância dele, ele foi. Alguém botou um cimentinho no Ian. Pra ele tá desabrochando o que ele é hoje, né? Uhum. Então, assim, a conquista, como a gente parece estar falando, a gente precisa de uma política. A gente tem um conservatório municipal, né? Aqui, mas deveria abrir mais projetos sociais. Porque, querendo ou não, tem um conservatório municipal, tem aquelas seleções, é muito bacana, o trabalho muito legal da prefeitura também, aquilo ali. Muito legal. Eu meio fui estudante de conservatório, estudei flauta doce no conservatório, estudei sanfona no conservatório municipal. Só que, assim, a gente roda pela periferia e não. Você vê aquelas crianças ali, a míngua, né? Numa miséria incrível, muito triste. E qual é o futuro dessas crianças, entendeu? Você vê aquele projeto, não sei se você acompanha, é um projeto do governo do estado, Neljibá, né? Eu ia falar isso agora. Olha, pra você hoje. Ver, gente, a gente tem um magnífico exemplo de algo que está dando certo. Não é? Por que isso não é seguido também em termos municipais, né? Eu tenho alguns alunos que participam ali, tipo assim, tem lanche. Até crianças que não tem o que comer em casa, até um estímulo, né? Irem pra estudar música, e são 3 vezes por semana, então assim, é um tempo bem suficiente para poder deslanchar. Tanto é que o pessoal que toca no Najibá sempre é referência, né? Então, assim, a gente precisa de mais projetos. É um sonho que eu tenho, assim, a gente tá até comentando hoje, né, Pérez? Fazer uma escola de samba mirim, né? Criar uma trajetória com aula de. Pensa aí, uma molecada tocando pandeiro, uhum. Cavaquinho, violão, cantando, né? Percussão, que nós tudo. Então, quem sabe isso um dia não venha. Tá florescendo aí na cidade, né? É isso aí. Agora o microfone rodou, voltou pra ela. Eu tô aqui olhando pra Emily e naquela ansiedade, falando, agora eu quero ouvi-la. Vamos ouvir. Emily, você tá afim de cantar ou como é? Pode ser, vamos pode cantar. Pode ser, pode ser? Pode. Então é aí com vocês. A gente vai ouvir o quê? Falou, Bruno. Pode ser, tchau. Tchau, pai. Sabe o que? Tábua de tirar o álvaro. Não tem mais onde furar. De tanto levar frechada do teu olhar. Meu peito até parece. Sabe o que? Tábua de tirar o álvaro. Não tem mais onde teu olhar mata mais do que bala de carabina. Que veneno estriquinina. Que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel. Mata mais que bala de revólver. De tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. A Dona Irã Barbosa, você colocou no seu repertório por sua conta própria ou alguém falou, olha, canta essa música, como é? Não, olha, eu assim, eu vim do gospel, né? Então, quando eu conheci a música de Alcione, eu já fui conhecendo outras, que fui clicando em outras, fui ouvindo, já fui gostando, aí eu já fui criando assim. E aí você conheceu essa? Sim. É, que é do Adoniran, que ele canta um pouco erradinho assim, né? Uhum. E essa, eu não sei se o termo que eu vou usar é correto, não sei se é vibrato, essa coisa que você faz com a voz assim, um pouquinho tremida, é um estilo seu, você se inspirou em alguém, como é esse estilo aí? Eu me inspirei em Alcione. É um estilo também meu que eu gosto muito. E é isso mesmo. Você começou a cantar e foi desenvolvendo e curtiu. Mas por falar em Alcione, né? Parece que ela tem uma importância muito grande aí na sua pequena vida, né? De 14 anos de idade. Quem te apresentou Alcione assim em termos musicais? Que você, sua mãe ouvia, como foi isso? É, eu assim, como eu falei, já era do gospel, aí eu comecei a ver algumas músicas, né, que eu tava ensaiando, aí eu cliquei, eu vi um nome que era Alcione, aí eu cliquei na música Você Me Vira a Cabeça, aí eu gostei muito, eu perguntei à minha mãe, eu posso cantar essa música? Aí ela falou assim, Emily, você se sente bem cantando essa música? Aí eu falei que eu me sinto, né? Aí começou, eu fui vendo mais música dela, aprendendo. Você perguntou pra sua mãe por quê? Que você achou a letra, falou, essa letra tá falando de negócio de amor, de namoro, foi isso não? Não, por conta que eu nunca tinha cantado, né? Tá. Então aí eu perguntei à minha mãe por isso. Foi por isso, não foi pra questão de... E rola de você cantar essa música aí agora? Não? Sim. Aqui é assim, na hora se você... Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo os teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Porque você não vai embora de vez? Porque não me liberta dessa paixão? Porque não diz que não me quer mais? Porque não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor pro segundo de amor. Só pra ter alguém que vive Legal, legal. Yasmin, você quer falar com ela alguma coisa? Então, aqui o microfone. Pode usar o meu aqui. Kai, que legal, né? Receber Emily aqui. A gente já recebeu, inclusive, outras artistas, Emily, que vem aí da sua idade, cantava desde novinha. A gente recebeu Mina, inclusive, aqui. Sério? Que já esteve em reality show. Então, assim, eu lá também, né? Em reality show. É, Emily e Mina, né? Começaram desde cedo, ainda são novinhas e já tem essa potência vocal. Emily, eu reparei, inclusive, conversando com a sua mamãe, a Paula, que você traz também essa característica da vestimenta, da roupa, né? Sim. Tão importante pra gente, pra imagem do artista. O look, o famoso look. Emily, amo usar essas roupas, né, com tecidos e estampas que trazem a referência de tecidos, a cultura também africana. Emily, como é pra você escolher o look ideal pra cantar, pra fazer seu show? A mamãe ajuda? Nossa, eu amo estilo africano. Eu também me inspirei em Alcione, porque, meu Deus, essas roupas que eu amo muito. Eu fico vendo assim, sabe, as roupas africanas na internet. Inclusive, essa aqui que eu tô foi minha mãe que fez. Ela tá aprendendo assim, a aprender a costurar pra fazer as minhas roupas, da minha irmã também, que eu tenho uma irmã, que o nome dela é Evelyn. As roupas que eu uso, eu geralmente, eu escolho sim, sabe? Eu amo usar esse tipo de roupa. Quando eu vou pra cantar em algum lugar, eu já escolho assim, sabe? Eu já escolho o vestimento e tudo combinadinho. E eu amo esse tipo de estilo. E olha só, a gente não tem imagem ainda, né? Ela tá realmente com referências africanas, aquela coisa interessante. E eu percebo também que na sua rede social você não se limita a falar só de música, não. Hoje mesmo eu vi um feed, não sei se Rios, tá, uma coisa sua, com palavras de motivação. Acho que você falava mais ou menos a questão de não deixar as pessoas dizer o que você pode. E como é? Você também tem essa proposta de utilizar a quantidade de seguidores que você tem hoje, bastante, né? Quantos seguidores você tem? Eu tenho 9.900 seguidores, alguma coisa. E tão novinha, você já sente essa responsabilidade de utilizar esse poder que você tem para poder passar essas mensagens? Como é que você se inspira? Vem ali um insight e você fala? Ou são coisas que acontecem na sua vida e você resolve falar para poder ajudar as pessoas? De onde vem essa inspiração e o que você pretende com isso, assim? Bom, o que eu vejo assim, minha mãe às vezes me dá até uma ideia, eu pego, faço os vídeos. E eu falo essas frases também porque é algo que eu vejo que eu também passo, sabe? Tipo, em dia a dia, pensando em desistir, essas coisas assim. E eu falo isso pra justamente para as pessoas não desistirem do sonho, não quererem desistir daquilo que as pessoas sempre quis conquistar. E eu falo essas frases justamente para isso. Para isso, porque eu já passei assim por isso, ainda passo. Então, é pra motivar mais as pessoas, sabe? Eu sempre... você já é a terceira pessoa de reality show que a gente entrevista aqui, mas eu não te perguntei isso ainda. Perguntei pras outras duas, né? A questão do reality show tem dois polos interessantes. Você tem essa ascensão, que é quando você fica famosa, né? Todo mundo na sua cidade, te vi no Raul Gil, te vi no SBT, mas isso é efêmero, isso vai passar. Então tem aquela parte que cai, e aí algumas pessoas tentam sobreviver daquela, entre aspas, fama, que ela passa, e bate assim um desânimo de quando você vê que, não sei no seu caso se passou, mas a maioria é como ex-BBB, vamos dizer assim, né? Você tem um momento de auge, mas tem um momento que passa e você não fica mais sendo associado àquele reality show. Você é muito novinha, eu sempre ressalto isso, porque é mesmo, uma menina de 14 anos, como é que você lida com isso? E você falou de desanimar, né? Tem a ver com o que eu tô falando? Você já achou, mas foi só aquela lance lá do Raul Gil, eu não vou continuar? Bate um desânimo assim? Como é que você lida com isso? Olha, bate sim o desânimo, mas é como meus pais sempre disseram pra mim, que não importa a dificuldade, eu tenho que lutar pelos meus sonhos, porque é isso que eu quero, sabe? Então eu meio que peguei essa palavra dos meus pais e botei no meu coração, porque pra não desistir daquilo que eu quero, eu penso todo santo dia nisso, eu não paro de pensar. E é uma coisa que vem assim, quando eu falo, ah, será que vai dar certo? Será que vai mesmo pra frente? Eu penso no que os meus pais sempre falaram pra mim. Nossa, você passa uma energia realmente muito empolgante. Você tá falando aqui, eu tô aqui, até eu tô começando a pensar em alguns projetos meus. Eu falei, é verdade, olha só, eu também vou voltar aquele projeto meu. É muito legal o que você faz. Eu tenho certeza que você tá motivando muitas pessoas, tanto no seu Instagram, quanto agora, no que você tá falando, né? Por falar em Instagram, se você quiser divulgar aí agora. Claro, com certeza. O meu Instagram é @emilycoelho07. É com dois L's? Sim, dois L's e Y no final. E tudo junto, né? Tudo junto. E quando você voltou lá do reality show, você estuda, né? Lógico. Sim, eu estudo. Como é que foi lá, a galera? Ai, todo mundo te paparicando, tirando foto, foi assim? Como foi? Olha, foi assim, o pessoal da minha escola, né, as professoras... Qual a escola? É, Escola Municipal Arthur Seixas. Arthur Seixas, um abraço aí pra galera lá. É, sempre me apoiaram, as professoras, um amor, um carinho, sabe? Isso também me motivou. E quando eu cheguei, falou, Emily, você cantou muito, parabéns, era pra tal. Eu fiquei feliz de ouvir isso. Pessoal, os meus colegas também, o pessoal da escola, falaram, você cantou, eu te vi na televisão, ficou muito bom. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Os meus pais me apoiaram, como sempre. Uhum. A minha irmã também ficava me imitando. E isso, assim, foi me motivando mais e mais. E até hoje, assim, as professoras me motivam, manda eu cantar, pede pra eu cantar, né, na escola, aí eu canto, aí é uma alegria. Maravilha. Então eu vou fazer igual as suas professoras, canta aí pra gente, que você quer. Canta uma música pra gente aí. Faz uma loucura pra mim. Faz uma loucura por mim, sai gritando por aí, bebendo e chora. Toma um porre, puxa o muro que me adora. Faz uma loucura por mim, fica até de madrugada, perde a hora. Vem comigo pra gandaia a noite afora. Só assim eu acredito nessa história, que você sentiu saudade de me ter. Põe na prática as besteiras da memória, pensa menos, faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória, como já fiz mil loucuras por você. Nós dois, se é pra recomeçar, que seja até o fim. Nós dois, se não é pra ficar, não gosto do teu latim. Nós dois, só pode aceitar a lei que você faz. Uma loucura por mim, uma loucura por mim. Depois que você me provar que vai fazer assim, depois você pode provar o que quiser de mim. Depois, já posso acreditar que você foi capaz de uma loucura por mim. Faz uma loucura por mim, sai gritando por aí. Toma um porre, fecha o muro que me adora. Faz uma loucura por mim, fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo pra andar a noite afora. Só assim eu acredito nessa história, e você sentiu saudade de me ter. Põe na prática as besteiras da memória, pensa menos, faz. Por você, nós dois, se é pra recomeçar, que seja até o fim. Nós dois, se não é pra ficar no gasto teu latim. Nós dois, só posso te aceitar o bem que você faz. Uma loucura por mim. Muito legal. Essa é de quem, essa música? É de Alcione. Um abraço aqui pro meu amigo Dan, o Dan, da guitarrista da banda Sonora. A galera do rock tá te ouvindo também, viu? Eu joguei o seu card lá no grupo do Agosto de Rock, lá dos roqueiros, porque a gente tem que todo mundo se apoiar, né? Afinal, somos todos aqui de Vitória da Conquista. É, tem que ter essa união de tribos aí, porque é muito talento. É pouco apoio, então se vocês não se apoiarem, se os movimentos não se apoiarem, não vai, né? Emily, agora a história que todo mundo quer saber, cara, como é, como foi essa emoção de você ser contactada pela sua ídola. Eu imagino, você tão fã do Alcione, como foi isso? De repente você abriu o seu Instagram, tinha lá uma mensagem da assessoria da... Como foi a história aí? Conta aí. Bom, aliás, começa do começo. Que onda foi essa sua de ficar pedindo para as pessoas seguirem Alcione? Por que que você entendeu que a galera não conhece Alcione? Então, eu tive a ideia, né, de fazer, porque eu gosto muito de Alcione, muito. Então eu tive a ideia de fazer uma campanha, né, para o pessoal no Instagram. Inclusive, só um pouquinho, rapidinho, eu quero agradecer primeiramente. Não tem pressa, cara, fica tranquila. A todos os meus seguidores que foram lá, marcaram Alcione, o produtor dela, muito obrigada. E foi assim, tudo começou quando eu pensei assim em fazer uma campanha para o povo ir lá, marcar Alcione e o produtor de Alcione. Inclusive, o produtor dela é muito legal, muito educado. E o pessoal foi lá, marcaram Alcione, marcaram o produtor dela. E aí o pessoal foi lá, marcando, forçando meu vídeo, marcando ele, Alcione. E até que um dia o produtor de Alcione me viu. Aí ele mandou. Eu primeiramente mandei uma mensagem falando um pouquinho de mim e tal. Aí ele já tinha curtido as publicações que o povo tinha marcado, e marcado ele, na verdade. Então, ele me viu, eu mandei mensagem pra ele, me respondeu, curtiu as mensagens, aí já foi um passo, né? Eu perguntei assim, será que teria alguma possibilidade de eu ir para o show de Alcione? Porque, por conta da minha idade, né? Porque eu não sabia. Aí, ele falou assim, ele vendo já as coisas, tudo, falou assim, pode ficar despreocupada. Aí eu já despeitei, né? Eu já fiquei assim, meu Deus ficou, do céu, você ficou, tá muito bom pra ser verdade. Não, aí você já começou a empolgar. Sim, eu já comecei a ficar empolgada, né? Minha mãe também. Porque minha mãe e meu pai me acompanham em tudo no meu Instagram, né? Então, quando ele falou aquilo, eu já fiquei feliz, passaram alguns dias. Aí eu perguntei de novo. Porque eu tinha com medo dos ingressos acabar. Aí ele falou mais uma vez, eu já falei pra você não se preocupar, porque você vai ser a convidada especial. Tu deu aquela cobrança, aí, velho, o negócio vai sair mesmo, posso ficar... Aí ele, relaxa, né? Sim. Aí ele falou assim, eu já falei pra você ficar despreocupada, porque você vai ser a convidada especial para estar indo no show de Alcione. Aí eu fiquei assim, meu Deus, mentira! Eu fiquei, tipo, muito feliz, eu chorei tanto de felicidade, eu vou conhecer Alcione, eu não acredito nisso. Vai ser em maio, dia 12, vai ser em Salvador. Ali, eu e os meus pais ficaram, mentira, Emily, que maravilha. Mas, Emily, será que você vai ter a chance de cantar com ela? Será? Você tá com... Olha. Ele prometeu alguma coisa nesse sentido? Eu não posso falar nada. Pode, você pode, eu tô achando que você vai cantar com ela, assim, né? É porque é um segredo assim, sabe? Aham. Mas confesse, bora ver, né? Vamos ver. Inclusive, eu já vou lhe incumbir, você vai ser a repórter nossa lá. Eu quero que você grave, se você encontrar com ela, você grave uma entrevista lá com Sim, ela. Fala, Alcione, manda um abraço pra galera da UESB FM, a única rádio lá que toca suas músicas direto. Mas olha, 12, dia 12, então você vai no dia 12 mesmo ou antes? Olha, eu vou antes pra descansar, uhum, né? As vozes e tal. Eu vou ir, se, eu vou pedir também a dia 10, sim, eu vou ir dia 10. Dia das mães, né? Sim, dia das mães vai ser. E... olha, a mamãe vai junto, né? Sim. Que dia das mães, legal, né? Vai ser. Vai sempre que vai, né? Agora dessa vez. É. Que maravilha. Então, pessoal, é, a gente vai torcer que dê tudo certo. Já tá certo que você vai, né? Vamos torcer que de repente rola uma... Já pensou, ela te chama lá no palco? Ai, meu Deus, seria um sonho. Que emoção. Você merece, você merece. É, você, nessa idade, né, tão novinha assim, e com essa energia, com essa vontade de vencer, e de vencer por você, né? Porque é o que você quer. Eu não vejo você falar muito de ah, eu quero ser famosa, ganhar dinheiro. É, a gente vê no brilho dos seus olhos que é algo que você ama, né? E com certeza esse talento seu aí só tende a melhorar cada vez mais, aprimorar com o tempo, né? Técnicas e tudo mais. Você ainda não tem experiência de palco, né? A não ser lá no reality show, ou você já se apresentou em público, assim, fora de lá? Sim, antes eu tinha muita vergonha, vou confessar, bem pequenininha. Eu ainda sou... Passou, né? Que você não tem timidez nenhuma. Eu já recebi aqui artistas super, né? Tal que chega aqui, a gente percebe até tremedeiro. Você é super desenvolta, não tá nem aí. Não tem timidez nenhuma, ela. Bom, eu sempre tive timidez, sempre bem, desde novinha. Minha mãe tá de lá de cor disso. Mas com o tempo eu fui me desenvolvendo, fui me soltando. Aí, até que Alexandre, ele me apoia muito. Ele sempre me ajuda. Alexandre aqui, quem é o Alexandre? Alexandre, ele, o secretário... do... sim. Uhum. Ah, é o Alexandre, é aqui do secretário de cultura aqui da prefeitura. Sim, é o Alexandre que era da banda lá. Pô, ele é gente boa demais. Que massa, então. Graças a Deus que você tem o apoio de alguém aí. E eu quero agradecer também ao Quinta do Samba por sempre me apoiar, sempre estar do meu lado. É, quando eu pedi assim pra cantar, eles me apoiaram. Foi ali que começou tudo. E muito obrigada, de verdade, viu? De verdade, muito obrigada a todos que estão do samba. E tem aqui também a USBFM. Sim, obrigado. Tamo junto, misturado, colado. TV US, daqui a pouco também. O pessoal tá chegando aí pra fazer entrevista com você. Você pensa em escrever? Você não escreve, né? Você é um intérprete, né? Mas você já pensou futuramente também ter alguém que componha pra ter, lançar sua carreira assim? Porque no momento você tá nessa fase de fazer que a gente chama covers, releituras. Sim. E que isso é maravilhoso, né? Não se intimide com isso. A gente não vou nem entrar nessa discussão de autoral, tudo é bom. Tanto é bom ter autoral como fazer cover. Tanto é que os grandes artistas, né? Eu sempre falo isso aqui, o U2 lançou um disco duplo fazendo covers dele próprio. Então, fazer covers é legal. Mas, sim, claro, né? Eu acho que você também pensa em um dia ter seu trabalho autoral, cantar suas músicas? Sim, eu tenho. A minha mãe já fez uma. E... eu penso em gravar, sim. Se Deus quiser, tudo vai dar certo pra eu gravar as músicas, ter alguém pra compor também, né? Pra escrever e tal. E se Deus quiser, isso vai acontecer. Tá certo, então. Bom, vamos de mais uma ou já cansou? Como é que você tá? Vamos de mais uma. Não deixa eu morrer. Só um minutinho. Essa música aqui é o que não pode faltar de jeito nenhum no meu repertório. Quer ver a capela? Oi? Quer a capela primeiro? Vai lá. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo. Samba, de samba pra gente, samba. Deus, rapaz, olha aqui, olha, eu tô todo, fico arrepiado, velho. Olho enche de água. Cara, eu tô vendo aqui, essa Emily Coelho aqui, Existe Vida Aí, cover de Suede, se é tu, é? Sim, tá aqui no YouTube. Rapaz, tão de visual. Como é que foi? Isso foi aonde que você cantou isso aqui? Foi lá em São Paulo. Que tu foi fazer que... lá, menina? Sim. Você foi bater em São Paulo e gravar isso aqui com você. Vou botar aqui no ar. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Ou de repente ouvir até tudo. Deixa eu abrir aqui. Peraí, deixa eu ver se tá saindo. Gritam que é aí. Que show! É aí, galera, essa é a Emily Coelho aí, versão de estúdio, super bem produzida, Existe Vida Aí, foi gravada lá em São Paulo, é uma música gospel, né? Sim, é uma música gospel, foi gravada na toda cover lá em São Paulo. Que maravilha. Gente, a gente tá chegando aqui ao final, o Luiz Salviato aqui da TV, da TV Oeste já tá ali na porta esperando para fazer entrevista também pra TV. Emily, que maravilha te receber aqui, cara. Eu sempre me emociono aqui recebendo algumas pessoas, mas realmente você foi top de linha aqui, porque é muito bonito ver uma pessoa da sua idade com esse talento. Quando a gente vê um talento nascendo, é muito legal, né? Uma coisa ainda, a gente sabe que você vai ser lapidada pela vida, e eu tenho certeza que você vai brilhar, vai ter todo o sucesso que você merece. E eu tava até brincando com você aqui agora, não esqueça da gente quando você tiver famosão. Eu não vou esquecer não, viu? Volte aqui na USB Filme quando você for super famosa. Cara, prazer então ter conhecido você, ter recebido prazer você. Prazer todo meu. Volte depois aqui, a gente tava até falando aqui da galera que brilhou no Brasil através de reality shows, eu esqueci de falar da Ana Lu Sampaio, né? Que em breve a gente vai trazer ela aqui também. E a gente tem aqui o quadro Duetos, até tivemos uma ideia aqui, uma hora colocar você com a Mina ou com a Ana Lu, as duas aqui, para vocês trocarem figurinhas, sim, né? E até você falou que não conhece a Mina, né? A gente promove esses encontros aqui, né? Vamos marcar um dia aí. Olha, fique aí à vontade para você falar o que você quiser, para mandar um abraço para sua galera, tá? Muito obrigada, primeiramente, a todos vocês, Quinta do Samba, a vocês aqui, muito obrigada de verdade por essa oportunidade. E eu queria mandar um abraço para o meu pai, para minha irmãzinha Evelyn, e um beijão pro meu pai, tá? E a todo mundo da escola Arthur Seixas, as minhas professoras, meus colegas, muito obrigada pelo carinho de vocês. E a Alexandre também, muito obrigado. E obrigada a todos os meus seguidores. Um beijão pra vocês, obrigado por sempre me apoiar. E obrigado a Deus. E é isso, muito obrigado, gratidão. Tá certo. A galera que tá aqui também quer falar alguma coisa, o pessoal pode passar o microfone já. A gente agradece a Emily, né? Quem tá falando é o Rafa Barreto, hein, gente? A gente agradece a Emily, né, pelo talento dela, pela vida dela, né, no meio da gente, né? Que como o Kaique falou, a gente se emociona vendo a história toda, tá? Então é muito bonito. Não é, cara? Você viu que todo mundo aqui ficou emocionado. Claro. Aqui, nós parados assistindo esse vídeo, ela aqui do lado, é muito legal mesmo. E agradecer Xandó, né, que fez a indicação pro Quinta do Samba também. Hoje pela manhã a gente tava no Centro de Cultura, recebemos uma moção de aplauso, né, do governo do estado, da Secult. Foi muito mesmo, bacana, foi muito legal. Beleza. Várias instituições artísticas, culturais, né, receberam esse prêmio. É um certificado, mas que pra gente é muito mais que um papel, né? Sim, é um reconhecimento de uma história de anos, né, trabalho, de dedicação. Toda quinta-feira a gente tá junto ali, final de semana. E amanhã, fazer um convite, tem Quinta do Samba lá no La Pança, a partir das 18 horas, Jéssica Maria, Dida Show, Diego, Gênesis, Góis, Dandan, Isaías, a família, é uma roda de samba linda com 9, 10 músicos, é incrível, é muito bacana. Esse movimento do samba só tá que cresce, né? Graças a Deus. Samba do Alê também. A Georgia esteve aqui recentemente. Isso. Cara, Mulher do Samba, Mulheres no Samba Mais, né? Que Aventureiros, Manhaste. Hoje Conquista tem em torno de uns 3 grupos de samba, que é muito bom pra cidade, né? E samba agora de segunda a segunda, né? Você vai na terça-feira, você acha samba, na segunda tem samba, na quinta, né? Na Beira do Marçal, no Brasil, e aos sábados, lá pra onde a gente faz, né? E final de semana é certo ter samba na cidade rolando, né? Então, muito obrigado a vocês, né? Também. E sucesso, Emily, sempre, viu? Valeu, Péricles. Só agradecer a todos, os ouvintes, a vocês aqui da rádio, a Emily. Deu um mau contato seu microfone aí, cara, mas acho que saiu aí, pronto. Agradecer a todos da rádio, né? Agradecer a Emily, a mãe da Emily, por confiar na gente, né? Ela já faz parte da Quinta do Samba, ela sabe disso, as portas sempre estão abertas para elas. Quando a hora que ela chegar, já, né? E é como o Rafa falou, isso é muito legal, cara. O samba, a Quinta do Samba, ela veio para mostrar para a Conquista porque muita gente desacreditou. Muita gente desacreditou. E a Quinta do Samba veio para quebrar esse tabu que pode ter samba de segunda a segunda aqui em Vitória da Conquista. E a Quinta do Samba mostrou isso. Porque muita gente, você sabe disso, desacreditou. E hoje você vê, tem samba segunda, terça, quarta, quinta. Então a gente fica muito grato por isso. E através disso aí, de segunda a segunda, que a gente começa a conhecer uma Emily aí da vida e tal. Né? Sucesso, Emily, é isso aí. Eu sei que a gente que já tá na música há bastante tempo, a gente sabe que não é fácil. Mas é como você falou, não desista dos seus sonhos. Segue em frente, embora, que vai dar tudo certo. É tá isso bom? Aí. A mãe da... Eu esqueci seu nome. Paula. Ô, Paula. Suas palavras finais aí. Boa tarde, né? Novamente, eu quero agradecer a vocês, né? Por essa oportunidade, né? Que ela já teve uma participação com vocês também. E agradecer a Quintas do Samba por sempre abrir a porta, sempre apoiar a Emily em tudo, né? Os seguidores dela, todos vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho de sempre. Tá certo. Galera, então vamos também nesse embalo. E Yasmin aproveita também para dar seu tchau. Tchau, galera. Até semana que vem. Até semana que vem com mais coisa boa aqui nesse horário, sempre na sexta, recebendo essa gente maravilhosa, essa galera. E eu aproveito também para me despedir de vocês, agradeço aí o carinho da audiência. Teve gente que mandou mensagem aqui, meu celular deu um pau hoje aqui, que tá uma confusão, não consegui ler. Mas, gente, valeu mesmo. Daqui a pouquinho o ESB Retrô segunda edição e eu volto na segunda-feira, 15h, com o programa Tarde ESB aqui na 97.5, 106,1 em Jequié. Valeu, bom final de semana pra vocês. A gente vai encerrar aqui com uma. Eu escolhi essa, todo mundo pode pedir música, eu nunca peço. Mas eu vou pedir a música que dá Alcione, Estranha Loucura, que eu acho essa música muito massa. E valeu, tchau, tchau.